Foi sucesso no CD do Edson Ribeiro. No mês de maio a gente vai colocar ela de novo. Essa é pra aquele cara que tem a mulher e tem amante, e deixa a mulher e deixa a amante, viu? Esse cara já levanta o copo, já dá um grito aí no show, né? Eles são safados mesmo. Bora sim, ó. Portal do Arrocha. Hoje me disseram que cê beija bem. Eu sei, ontem à noite eu quem te beijei. Já pensou o cara dizendo isso pra você? Falaram bem do cheiro do seu corpo, mas eu conheço. Esse perfume foi eu quem te dei. E não precisa me explicar nada, melhor não estragar a madrugada. Você já sabe o que está pensando. Em meia hora o sol vai nascer. Eu tô querendo o melhor de você. Da porta pra fora, todos sabem que a gente é amantes ou amigos. Mas o que vale é que aqui na cama sua melhor versão tá ligada comigo. Da porta pra fora, parceiro Bola, galera de São Paulo aí, tamo junto, viu? Bola, esse é moral. Ou amigos, o que vale é que aqui na cama sua melhor versão tá ligada comigo. LA Entretenimento, Ribeiro Produções, mais na Ruda Produções, esse é moral, viu? É pra se apaixonar. Precisa me explicar nada, melhor não estragar a madrugada. Você já sabe o que está pensando. Em meia hora o sol vai nascer. Eu tô querendo o melhor de você. Da porta pra fora, todos sabem que a gente é amantes ou amigos. O que vale é que aqui na cama sua melhor versão tá ligada comigo. Da porta pra fora, todos sabem que a gente é amantes ou amigos. O que vale é que aqui na cama sua melhor versão tá ligada comigo. Vamos embora, menino. Repertório pra se apaixonar só com Edson Ribeiro Pernambucano, viu? Portal do Amor Rocha, somusica.com, palco MP3, Quatro Xarex, Spotify e todas as plataformas digitais, você já baixa aí, viu? É sucesso, é sucesso.